Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Eu vou repetir, o assunto que eu vou abordar hoje pode gerar alguns questionamentos, porque a minha intenção não é entrar em detalhes, e não é porque a gente chama de detalhes que eles não sejam importantes, não é o propósito, a ênfase, o foco da ministração, e eu gostaria que você também, à medida que ouve, né, não tentar se prender nesse momento aos questionamentos daquelas coisas que nós não vamos abordar. Você pode crescer depois nesse entendimento, estudando de forma específica o assunto, aqueles materiais que a gente disponibiliza no sentido. Mas vamos lá. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Diz assim: digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Eu vou ler mais uma vez. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Meu Deus, nós pedimos mais uma vez graça, unção, favor do Senhor, para que a Tua palavra possa cair naquele terreno fértil, naquele solo fértil, que segundo o Teu próprio ensino, Jesus, na parábola do semeador, é aquele lugar onde a palavra é recebida com entendimento. Nós oramos que o Senhor nos leve além da capacidade mental, intelectual e de raciocínio, que o Senhor nos leve àquele lugar de compreensão espiritual. Nós oramos, ó Deus, que toda resistência possa cair por terra. Nós oramos que toda nuvem, ó Deus, de engano, todas as trevas da mentira sejam dissipadas pela entrada da Tua luz. Nós oramos que a Tua palavra, ó Deus, venha produzindo fé nos nossos corações a respeito daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, nas nossas famílias. Nós oramos, ó Deus, que o Teu Espírito nos conduza a um lugar de alinhamento com a Tua palavra e com a Tua vontade. Eu oro não apenas por essa reunião, por esse momento de ministração, mas por cada uma das noites dessa conferência de família, clamando a Deus que mais do que o ensino e a instrução, haja um mover de Deus nesse lugar, tocando nossas famílias, abrindo a Deus os nossos olhos e nos levando a um novo lugar na relação contigo e na expressão da vida em família. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se você crê e concorda, diga amém. Ok. Antes de começarmos, eu lembro de ter falado que amanhã à noite nós temos o pastor Cláudio Duarte ministrando, mas eu não sei se falei, na terça-feira nós vamos ter o pastor Ricardo Vasconcelos, além de um grande amigo, né, ao meu entender é também hoje uma das grandes vozes que Deus tem levantado na nação para falar, para ministrar a respeito de família. Né? Aliás, os dois preletores vão estar conosco, eles estão se alternando, né, um cada dia entre Curitiba e um outro grande evento em Balneário Camboriú, ministrando também para a família. Pastor Ricardo tem tido assim muito impacto no ministério dele, a gente já o recebeu várias vezes aqui, né, e eu gostaria que você realmente se programasse para estar conosco, não só na segunda, mas também na terça, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado e vai receber de Deus nesses dias, amém? Esse amém foi meio fraco. Amém. Esse texto começa destacando uma verdade a respeito do matrimônio, mas ele não é dirigido somente aos casados. Assim como eu sei que hoje eu não estou falando somente a gente casado, e o texto está dizendo de uma maneira bem clara, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Esse entre todos, eu creio que Deus não está apenas dizendo, olha, essa não é uma visão só para o cristão, mas eu creio que Deus está dizendo, essa não é uma visão só para o casado. Porque a visão que Deus está nos passando na sua palavra sobre o casamento, ela não diz respeito apenas ao casamento em si. Nós temos ministrado bastante, né, quase todo ano, quando né, todo ano a gente dá um espaço que normalmente não chega a 2 anos, eu prego aqui uma mensagem chamada Fé e Família. E se você ainda não ouviu e realmente tem interesse pelo melhor de Deus para a sua família, eu aconselho você a separar um tempinho, né? Baixa lá no nosso site, orvalho.com, essa mensagem de fé e família. E nessa mensagem a gente apresenta a visão de que fé falando não apenas de crer em Deus por uma determinada circunstância, mas falando da nossa relação com Deus, a gente diz que fé e família são duas coisas que se misturam, que estão muito interligadas. E que o que Deus tem investido no valor da família não é apenas a importância de que eu e você, debaixo do nosso teto, tenhamos um alto nível de qualidade de vida emocional. Mas o plano e o propósito de Deus para que a gente viva bem família está relacionado também com a importância de ter a visão correta sobre família. É a respeito desse assunto, é nesse trilho que nós nos movemos, nesse livro, né, sobre o propósito da família, da importância da visão familiar na relação com Deus. Seguindo essa linha de pensamento, mesmo aqueles que não são casados e que talvez nem tenham planos para isso, eles precisam entender as verdades de Deus sobre o casamento, porque a visão que nós temos sobre o casamento, ela vai afetar a nossa relação com Deus. Daqui a pouco, né, eu quero mexer em particular num detalhe específico ligado a esse assunto, mas eu creio que quando falamos dos não casados, estamos falando dos solteiros, eu creio que entre a moçada aqui, nós temos aqueles que estão orando e clamando a Deus pela sua redenção. Na minha época, o nosso amém era bem mais escandaloso. A gente só faltava ficar em pé e dizer, eu estou aqui. Né? Mas eu imagino, talvez, seja bom não demonstrar o desespero. Alguns começam naquele versículo, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Diz que depois de um tempo, a pessoa termina lá naquele outro versículo, que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. É quando bateu o desespero. Mas eu creio que essa palavra, ela precisa ser absorvida por cada um de nós. Eu tenho muitas vezes levado meus filhos comigo com a Kelly, quando vamos ministrar em alguns eventos para casais. Porque nós não queremos apenas prepará-los para o casamento. Muita gente espera primeiro casar para depois tentar descobrir o que é e como funciona isso. Eu creio que os solteiros precisam aprender isso mesmo antes de entrar no casamento. Mas a razão não é apenas se preparar para o casamento. Essa visão diz respeito à nossa relação com Deus. Então, mesmo sabendo que aqui nós temos pessoas nas mais diversas condições, o assunto que nós vamos falar e abordar precisa ser recebido em cada coração e eu quero que você realmente se abra para isso em nome de Jesus. Amém? Deus começa aqui dizendo, digno de honra. Tem uma outra versão que traduziu, venerado entre todos seja o casamento. A palavra, apesar de alguns optarem por essa coisa de veneração, de grande respeito, de grande admiração, a palavra usada no original grego, ela fala exatamente sobre honra. Então, algumas versões dizem digno de honra, em outros fala sobre o casamento ser algo honrado. E a verdade é que, ao escolher essa palavra honra, que é a mesma palavra com que se trata a honra aos pais, é a mesma palavra com que se fala sobre honrar a Deus, Deus está falando do lugar de importância que o matrimônio tem, a ponto de todos olharem para ele da forma correta, terem a visão correta e tratarem esse assunto, dando a ele o devido respeito. Deus não está aqui falando só do casamento, propriamente dito, mas ele envolve junto com a visão do matrimônio algo importantíssimo para a vida dos casados, que é o que ele menciona, o leito. Quando ele diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, ele diz, bem como o leito sem mácula. Quando a Bíblia está falando do leito, está falando da intimidade do casal. E Deus está dizendo, eu quero que tanto o matrimônio, como o leito, o lugar, a gente quando ministra aos casais, a gente brincando diz o lugar do avivamento, Deus diz, tanto uma coisa como outra deve ser dignos de honra. E o texto termina dizendo que quem não tratar com honra o matrimônio e o leito, que deve ser imaculado, diz que Deus vai julgar. Então Deus está falando de duas coisas a serem honradas, o matrimônio e o leito sem mácula. E ele fala de dois tipos de pecadores que serão julgados. O texto aqui diz assim, Deus julgará os impuros e os adúlteros. Os adúlteros são aqueles que desrespeitam a fidelidade que deve existir entre os cônjuges. O casamento é uma união exclusiva, ele é monogâmico, é um lugar de exclusividade sexual, a Bíblia é muito clara a respeito disso, e quando a quebra dessa exclusividade ou dessa fidelidade acontece, esse é o pecado do adultério. O adultério é uma das formas de desonrar o matrimônio. E a Bíblia diz que Deus vai julgar quem desonra o matrimônio. Mas a Bíblia diz que Deus vai julgar também os impuros. A palavra impuro aqui está relacionado com a palavra que no grego é pornos, relacionado com porneia, que fala de toda a prática de pecado sexual. Mas normalmente na Bíblia, ela é traduzida ou como impureza, ou como imoralidade, ou como prostituição. E o que Deus está dizendo é que há duas formas de desonrar aquilo que ele criou. Uma delas é quando um dos parceiros do casamento deixa de andar exclusividade e fidelidade, quebra essa aliança e comete o pecado do adultério. A outra é quando um casal que sempre foi fiel um ao outro e nunca permitiu que o adultério entrasse, permite que a mácula entre no seu leito. O que me faz entender, quando Deus está falando a respeito de um leito que não seja maculado, o que me faz entender que dentro de quatro paredes, como afirmam alguns líderes até cristãos, não, a gente como cristão, como alguém que ama, teme o Senhor e anda na sua palavra, não pode dizer que dentro de quatro paredes vale tudo. O meu propósito não é falar sobre isso, nós temos dois capítulos no livro dedicado exclusivamente a esse assunto, mas o que eu quero chamar a sua atenção é que Deus está querendo proteger o casamento, não apenas dos danos externos, mas Deus está querendo proteger também o casamento dos danos internos. Porque um casal pode entrar em acordo até a respeito de pecar. Algumas coisas podem acontecer de comum acordo. Ananias e Safira, quando decidiram mentir sobre aquela oferta que o Espírito Santo se moveu a fazer, a Bíblia diz que eles fizeram isso de comum acordo. O comum acordo é algo importantíssimo no casamento, desde que o acordo aconteça a respeito das questões corretas. Quando ele é aplicado naquilo que é uma quebra de princípio, ele vai trazer um dano muito grande. E eu creio que a Bíblia está dizendo que o casal deve ter o cuidado para que não entre o dano externo e para que não aconteçam os danos internos. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu quero proteger o matrimônio e toda a extensão do matrimônio. E Deus está dizendo, eu vou julgar quem se atrever a afrontar a instituição que eu estabeleci e que eu criei. Basicamente, o que eu quero falar nessa noite é sobre essa honra ao matrimônio que Deus dá e que Ele espera que eu e você também demos. À medida que nós olhamos para o casamento dentro dessa visão do valor que Deus atribui, a gente pode medir o valor que Deus dá pela forma como Ele decidiu proteger com unhas e dentes. Como Ele ameaça, né, trazer julgamento sobre quem ferir isso. E alguém disse também que você pode descobrir o valor que algo tem para Deus, pelo tanto que o diabo investe para lutar contra aquilo. Né? Se você seguir essa linha, essa perspectiva, a gente sabe que de fato o casamento é algo precioso aos olhos de Deus e nós que amamos e tememos ao Senhor, a gente deve absorver esse valor e nós precisamos trazer isso para a nossa prática, né? Não apenas para a forma como vivemos o casamento, mas para a maneira como nós olhamos, como nós o enxergamos. Eu quero que, em primeiro lugar, para entender um pouco esse valor que Deus dá ao casamento, a gente possa pensar no plano original. Aquilo que Deus tinha em mente desde o início. Eu quero que você abra, por favor, sua Bíblia. Em Mateus, no capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo 3. Mateus 19, nós vamos ler a partir do versículo 3. A palavra do Senhor diz assim, vieram a ele aqui é a Jesus, vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Versículo 4, então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher, e que disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Vou fazer uma pausa, a gente já continua a leitura. A Bíblia diz que os fariseus vêm a Jesus para o experimentar. Na verdade, eles queriam pegá-lo em algum momento de incoerência, né? Eles queriam de alguma forma criar alguma situação de poder acusar Jesus, de poder falar contra ele, de poder enredá-lo com alguma coisa que ele não saísse bem na sua resposta. O interesse deles não é de aprender a verdade de Deus, não é de querer conseguir aplicar. Eu sei que existe um pano de fundo histórico que muita gente fala, das escolas de pensamento, e que eles queriam saber a posição de Jesus, mas a verdade é que o que eles queriam era enredá-lo de alguma forma. Mas eles chegam e perguntam para Jesus, e aí, é por qualquer motivo que se pode divorciar? Porque a conversa que vai ser abordada mais à frente, né, a partir do versículo 7, é que Moisés, na lei, havia permitido o divórcio. Então ele chega e dizia, aí, é por qualquer razão? Jesus, na hora de responder o assunto, ele remete à origem, ao começo. No versículo 4, ele diz, não tendes lido. Esse não tendes lido é o quê? É lido a Escritura. É lido a palavra de Deus. Nós cremos que o Deus que criou o homem deu também o manual do fabricante, que é a sua palavra, para que a gente entenda como viver, como proceder, como se conduzir. Você pode dizer amém? Então, ele diz, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, quando ele diz desde o princípio, Jesus remete à origem, ao plano original, ao início de tudo. E diz, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher. Deixa eu fazer uma pausa. A ideia do plano original, desde o início do plano de Deus sobre o casamento, é que o casamento acontece entre o homem e a mulher. Você pode dizer amém? Eu nunca achei que ia chegar o tempo que nós tivéssemos que voltar a explicar o que é casamento, né, e ensinar sobre isso. Mas nós estamos vivendo um tempo, né, onde a sociedade começou a reconhecer e legitimar um tipo de união, né, que nós não aceitamos que isso seja chamado de casamento. E não importa o tipo de lei que baixe, o tipo de ameaça que se façam, e nem se mandar nós, os pastores, pregadores, para a cadeia, nós vamos continuar levantando a mensagem que o casamento criado e instituído por Deus é entre um homem e uma mulher. Amém? Então, Jesus diz, não tendes lido desde o princípio que o Criador os fez homem e mulher, e que disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui Jesus mostra também o lugar de importância que o casamento deve ter, partindo assim dos próprios valores emocionais que nós temos. O relacionamento com os pais talvez seja o relacionamento mais forte, mais significativo que nós temos. Deus nos ensina a honrar os pais, e ele fez promessas a respeito de quem o obedece nesse sentido. E eu creio que isso tem um significado muito especial, esse relacionamento, né, entre pai e filho. Talvez desde o nível de dependência em que, quando criança, temos para com os pais, e depois, na velhice, a responsabilidade de expressar gratidão e cuidado para com eles, porque a Bíblia diz que nós devemos recompensar os progenitores. A relação entre pai e filho, ela está entre os níveis mais fortes de relacionamento que existe. Mas Deus diz, quando chega a hora de casar, o homem deve se desligar dos pais. Deve cortar o cordão umbilical para se unir à sua mulher. Significa que, por ocasião do casamento, esse passa a se tornar o maior valor, o mais importante nível de relacionamento que o homem tem. Então, não importa o quão bom, o quão forte tenha sido o relacionamento com os pais, Deus está dizendo que vai chegar um momento em que esse nível de relacionamento se rompe e um nível de relacionamento mais importante se estabelece. Jesus lembra essa frase que vem desde o livro de Gênesis e ele conclui, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Então ele conclui dizendo, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu quero fazer um lembrete aqui de que a expressão que Deus uniu, que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu tenho visto muita gente tentar banalizar essa expressão como se Deus fosse uma espécie de cupido que de maneira personalizada é que vai unindo cada casal. O que faz com que alguns se coloquem numa posição de diga, não, o meu casamento não foi Deus que uniu. O que Deus uniu não pode separar. Né? E tem gente que até mudou o versículo. O que Deus uniu, o homem não separa. Como quem disse, se separou é porque não era de Deus. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o que Deus uniu é a instituição do casamento, o padrão que Deus criou de um relacionamento. Quando Deus criou Adão, querido, criou um homem, e quando Deus dele fez Eva, fez uma mulher. A Bíblia não diz que Deus deu quase que as opções que alguém tem numa loja, né? E diz, oh, Adão, seguinte, essa é Eva, se você não gostar, já tem a Maria, já tem mas não sei quem. Né? Deus não deu nem essas opções a Adão. A maneira como nós estamos vivendo o casamento hoje em dia mostra uma grande influência do mundo sobre nós. E tem muita gente, querido, agindo, né, de forma muito, muito errada. Eu li esses dias, numa das redes sociais, me lembro se foi Instagram, Twitter, o que foi, um comentário de um casal que já havia comemorado muitas bodas, celebrado muitas bodas, né, juntos de casamento, e perguntaram para eles o que os levou a estarem tantos anos juntos, quando a maior parte dos casamentos hoje desmorona tão depressa. E a resposta deles foi, nós somos de uma época em que a gente consertava aquilo que se quebrava e não jogava fora. E sabe, isso mostra, querido, uma mudança de mentalidade que tem acontecido e a gente precisa reverter e mudar isso. O Senhor Jesus, quando diz o que Deus uniu, não separe o homem, ele está falando da instituição do casamento. Outro dia um tentou me convencer que o casamento dele não foi Deus que uniu. Eu falei, não, pastor, isso aqui que me deu foi o cão, não foi Deus, não. Eu preciso me libertar disso, entrar naquele lugar onde a bênção de Deus venha. E as pessoas precisam entender que essa frase, o que Deus uniu, não se aplica a essa união personalizada. Isso fala da instituição do casamento. Deus criou, estabeleceu o casamento. Quando o homem e mulher decidem entrar na instituição que ele criou, eles estão entrando numa união de Deus. Não importa se eles não conhecem a Deus, se eles não acreditam em Deus. Não importa nem se eles resolverem fazer a cerimônia distante de todos os padrões de Deus que nós conhecemos. Né? Não importa nem se a cerimônia, querido, for feita, né, debaixo de uma ação clara e deliberada de demônios. Eles estão entrando numa união divina. E Deus está dizendo que aquilo que Deus uniu com o propósito de que pudesse durar. E Deus mostra que quem traz a separação não é o Deus que criou a instituição, é o homem que falha em viver o melhor de Deus para isso. No versículo 7, a gente lê assim aqui, Mateus 19, replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Eles olham para Jesus e dizem, você está apelando para a Escritura, você está dizendo que o ideal seria não ter separação, porque a pergunta era sobre quais as razões pelas quais se podia divorciar. Ele diz, então por que, que Moisés permitiu dar carta de divórcio? Irmão, isso ninguém pode negar, né? Quer a gente goste, quer não, né? Moisés permitiu que houvesse carta de divórcio, e Jesus reconhece isso. Jesus responde assim, versículo 8. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. E diz, antes Moisés da exceção, não era assim. E no versículo 9 ele diz, eu, porém, vos digo, e agora ele vai mostrar que dali para frente também não seria mais do jeito de Moisés. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. A palavra que Jesus está trazendo é tão forte, mostrando que um novo casamento, a não ser dentro de uma exceção específica que ele aborda, ele se constitui um pecado de adultério. Quando Jesus apresenta que a situação é assim, não se separa por qualquer motivo, Jesus deixa aqui uma única exceção para um divórcio seguido de novo casamento. Os discípulos mesmo se assustam. Olha o versículo 10, agora não é comentário de quem está provando Jesus, é dos discípulos. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Eles disseram, se o negócio é sério assim, é melhor a gente nem entrar nisso. Quando eles fazem esse comentário, Jesus agora responde em cima do que eles falaram. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber esse conceito. Qual conceito? De não casar. Mas apenas aqueles a quem é dado. 12. Porque há eunucos de nascença. A frase eunuco, querido, fala de uma pessoa que normalmente servia no palácio, né? E para não ser uma ameaça ao harém do rei, ele era castrado. Então, o termo eunuco passou a ser usado a uma pessoa que, mesmo que, né, não fosse um eunuco de forma literal, era alguém que se abstia do casamento, que decidiu viver como solteiro, seguir o celibato e assim por diante. Jesus diz, há eunucos de nascença. O que ele está dizendo, tem pessoas que têm esse dom, nasceram assim. Eu conheço várias pessoas que amam o Senhor de coração, são frutíferas, são uma grande bênção para o corpo de Cristo, e elas testemunham que não têm a menor necessidade de se casar. E quando falam sobre necessidade, não está falando só sobre necessidade física. A Bíblia também reconhece isso. Paulo diz em 1 Coríntios 7, é melhor casar do que viver abrasado. E quando ele fala de viver abrasado, incendiado, você sabe muito bem, né, pela sua própria carne e hormônio, do que ele estava falando. Mas tem pessoas que não só não têm a necessidade física, como não têm nem aquela necessidade emocional, daquele nível de companheirismo. Tem pessoas que nasceram, né, o que me parece ser com um dom, uma dádiva, de poder viver o celibato. Mas aqui, Jesus diz, há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, não fizeram uma escolha, nem tem o dom, mas ele dizia a outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, o admita. Mais para frente, eu quero usar e aplicar essa afirmação de Jesus, porque ela está associada ao que ele está falando sobre o casamento. Mas, quando nós falamos do valor que o casamento tem, nós não podemos deixar de olhar para esse plano original, para o valor que Deus estabeleceu. O casamento continua sendo uma união entre um homem e uma mulher, e uma união monogâmica. De vez em quando você vê alguém tentando tirar a palavra do contexto, né? Assim como Jesus falou da exceção de Moisés, e diz: Moisés vos permitiu o divórcio, por quê? Pela dureza do vosso coração. Agora, a gente precisa levar algo em conta. Nós, os cristãos, vivemos esse tempo maravilhoso da nova aliança. Nós podemos experimentar o novo nascimento, que é uma mudança de natureza. Segunda de Pedro 1,4 diz que nós nos tornamos participantes da natureza de Deus. A Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo que passou a habitar em nós. Nós temos condições, querido, em Deus, viver um nível de relacionamento baseado em amor e perdão, que as pessoas da nova, da velha aliança não tinham. Eles não nasciam de novo, eles não tinham o Espírito Santo vivendo dentro de si. Agora pensa comigo, se você que nasceu de novo, se tornou participante da natureza de Deus, tem o Espírito Santo dentro de você e todos esses recursos, já tem dificuldade no relacionamento? Tenta imaginar isso pessoal. Então Jesus diz, a razão pela qual Moisés abriu a exceção do divórcio foi pela dureza do coração. Mas quando Jesus diz, não foi assim desde o princípio, e deixa claro que não seria agora, do que ele está falando? Ezequiel, pelo Espírito Santo, profetizou que Deus iria tirar o coração de pedra e Deus iria dar ao homem um coração de carne. O que Deus estava anunciando? Viria o tempo em que Deus produziria uma transformação, uma mudança de natureza. E esse coração duro que impede o homem de viver esse lugar em Deus, esse ambiente de amor e perdão, seria removido. Então Jesus está dizendo que essa exceção não se aplica mais a gente. Outro dia o irmão falou, ô pastor, mas tem uns homens de Deus da Bíblia aí que tinham mais de uma mulher. Eu falei, é verdade. Mas o Novo Testamento diz lá em 1 Timóteo 3,2, né, que o homem de Deus deve ser marido de uma só mulher. Então você não pode pegar essa exceção. Outro dia outro me perguntou a respeito da esposa de Caim. Falou, quem era a esposa de Caim? Falei, olha, nome e RG eu não posso te dar. Mas a resposta é muito simples. Porque alguns outros tentam dizer que a Bíblia era incoerente com ela mesma, ou que tinha outras pessoas que não era da linhagem de Adão. Em Romanos 5,12, Paulo diz que de um só homem, através de um só homem, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Pregando em Atenas, ele diz que de um só homem, Deus fez todas as raças e tribos dos homens. Então nós cremos de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Agora, Gênesis capítulo 5, a pessoa que me perguntou outro dia sobre a mulher de Caim, né, ele chegou para mim e falou assim, porque se ele só teve dois filhos, com quem casou? Eu falei, a Bíblia nunca disse que teve dois filhos, apenas. Em Gênesis 5 diz que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, muitos filhos e filhas. Por exemplo, depois da morte de Abel e de Caim ter sido deserdado, se podemos chamar assim, a Bíblia diz que a linhagem de Adão, ela passou a ser continuada através de Sete, um dos seus filhos. Então você teria, no mínimo, a menção de um terceiro filho. Mas Gênesis 5 fala de muitos filhos e filhas. Então a pessoa falou, então ele casou com a irmã? Eu falei, casou. Não tem outra possibilidade de ser algo diferente. Mas não é pecado? Eu falei, na época não. Se você acompanha a leitura bíblica, querido, é somente através de Moisés que Deus começa a definir o que é o padrão de incesto. Abraão foi casado com Sara, que era sua meia-irmã. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Agora, nós não podemos olhar para essas exceções específicas dentro de um tempo e estabelecer o padrão. Jesus estabeleceu o padrão. Por que eu estou dizendo isso? De vez em quando, quem quer o divórcio, ele quer voltar lá na lei. Ele diz, não, está aqui que podia, tá? Mas está aqui na frente que não pode mais. Né? Então, é importante que a gente olhe o plano original. A razão pela qual, eu já falei isso no início, a razão pela qual nós precisamos ter a visão correta do casamento é porque isso não vai afetar só a nossa família. Isso vai afetar a nossa relação com Deus. Abre comigo em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. A partir do versículo 22. A Bíblia estabelece um paralelo entre a vida do casal e a relação entre Cristo e a igreja. O texto diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Os dois textos bíblicos do Novo Testamento que citam esse texto de Gênesis, é o que nós lemos de Mateus 19 e esse de Efésios 5. Versículo 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Paulo vai estabelecendo a relação entre a vida do marido e a esposa com a de Cristo e a igreja, e de repente ele interrompe o assunto para dizer, grande é esse mistério. Mas quando ele está falando do mistério, ele não está falando apenas do casamento. Ele diz, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. É o paralelo que está por trás disso. A razão pela qual todo cristão precisa entender o lugar de importância do casamento é porque a visão que nós temos do casamento, querido, afeta até a nossa própria relação com Deus. Por exemplo, qual é o maior evento no calendário de Deus programado? É um casamento. O desfecho de todas as coisas, quando você lê no livro do Apocalipse, é a vinda de Jesus para o encontro da igreja, que é chamada de a sua noiva. O maior evento, querido, são as bodas do Cordeiro. Vai ser o ápice, o momento maior, o clímax da redenção. Toda a história, o plano de Deus está caminhando para esse desenrolar. Agora, a Bíblia diz que o propósito de Jesus é vir para uma igreja pura, santa, sem mácula, sem ruga. Porque qual é o padrão que Deus estabeleceu para o casamento? De que a mulher se guarde pura para o marido e de que o marido se guarde puro para sua esposa até que o casamento chegue. Esse é um padrão estabelecido de forma muito clara na palavra de Deus. Quando você olha o Velho Testamento, se a mulher fosse para o casamento e não estivesse na condição de virgem, o casamento seria cancelado, a mulher poderia ser queimada. Eram valores que Deus vinha estabelecendo e trabalhando sobre como deveria se entrar no casamento. Agora, eu fico assustado, querido, porque uma coisa é olhar para o mundo, para o povo lá fora que não conhece a Deus, não conhece a verdade da palavra, não tem o temor de Deus. Não é de se esperar que eles entendam e pratiquem esse nível de pureza. Mas o que me assusta é olhar para a igreja. Eu diria para você, nesses 20 e poucos anos que eu estou pastoreando, aquilo que eu tenho olhado, seja nas pessoas que eu acompanho e atendo, seja nos dados daquilo que a gente está lendo, conversando com os outros, eu diria para você que algo em torno de 80% dos jovens que foram criados dentro da igreja, aprendendo os valores da palavra, não se guardam puros para o casamento. Eu louvo a Deus por movimentos que nós temos tido como Escolhi Esperar. Estão levantando forte essa bandeira, não só dentro da igreja, mas do lado de fora. Sendo chamado para falar na mídia, em muitos lugares, gente jogando pedra neles, eles se posicionando, dizendo, ei, peraí, você tem o direito de defender sua opção de identidade sexual e eu não tenho direito de ser virgem? Agora, é um momento onde a igreja precisa resgatar isso, porque se nós não conseguimos praticar nem essa visão de pureza, o que é que nós estamos transportando para a visão do relacionamento com Deus? Não é de assustar que você encontre uma igreja que não entende o que é andar em santidade e pureza espiritual. Porque ela transporta para a relação com o noivo o mesmo padrão de relacionamento que ela teve antes do seu próprio casamento. Nós precisamos restaurar essa visão, querido. Eu vejo muito pai negligenciando isso porque ele está debaixo de culpa. Outro dia conversei com um pai que estava dando mole demais para o filho, não estabelecendo limite nenhum. Falei, rapaz, você empurrando seu filho para um relacionamento dessa forma, você está empurrando ele para a cova, você está pedindo que o pior aconteça. Falei, pastor, mas eu não sinto moral nenhuma para falar com ele, porque eu mesmo vivi desse jeito para pior. Eu olhei para ele e falei, você viveu desse jeito para pior porque não conhecia Deus nem a palavra de Deus. Seu filho tem agora o privilégio de conhecer Deus e a palavra. Você pode ser honesto com ele, que o que você está pedindo e ensinando para ele agora não é hipocrisia. Você pode ser honesto a respeito dos seus erros e você pode ser honesto a respeito do preço que você pagou por ter quebrado os princípios de Deus. Agora, se nem nós os pais, querido, conseguimos plantar no coração dos filhos o valor do que é o casamento, o lugar de importância que ele tem aos olhos de Deus e deveria ter aos nossos, como é que nós vamos esperar que eles ou esperem até o casamento, que entrem de forma correta para o casamento ou que lutem por ele depois. Nós precisamos permitir que Deus recicle a nossa visão e nos leve a nos ajustarmos com a sua palavra. Você pode dizer amém? Em Romanos, no capítulo 12, a palavra de Deus diz que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Nós não podemos aceitar que os valores do mundo venham ditar aquilo que a gente pensa sobre o matrimônio, mas nós precisamos deixar que Deus e os valores da sua palavra determine essa forma de pensar. Você pode dizer amém? Junto com a visão de entender o plano original, eu creio que a gente precisa entender que honrar o matrimônio não só é ter essa atitude, como Hebreus falou, de não permitir o inimigo, nem externo, nem interno, mas é entender, querido, a força que esse nível de compromisso tem. Quando Jesus disse o que Deus uniu, não separe o homem, quando ele diz que os dois se tornam uma só carne, o nível de fusão desse relacionamento do casamento, ele é chamado por Deus de uma aliança na Bíblia. Em Malaquias, capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz: o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. O texto não está só dizendo que o que houve entre os dois foi uma aliança. O texto está dizendo que Deus estava de olho na aliança. Tem muita gente que não para para pensar nisso. Mas Deus foi testemunha, querido, dos seus votos. E você pode ter certeza que Ele vai agir de acordo com a sua atitude de honrar ou não aquilo no qual você entrou. Outro dia eu acabei rindo bastante e ao mesmo tempo vibrando por dentro com uma história que o pastor Cláudio Duarte contou, que se tornou famosa, que ele chamou de oração do divórcio. Eu, tanto que riram, muitos já ouviram. O casal chega para ele dizendo que não dá mais, que iam separar e que queria que ele orasse por eles. Ele falou para o camarada, para resumir a história, disse: pois bem, eu vou fazer com você agora então uma oração para liberar você. Ele falou do jeito dele: eu chamo isso de oração do divórcio. Acho que ele faria assim: eu chamo isso da oração do divórcio. E ele botou a mão na cabeça do camarada e começou a dizer: Deus, o senhor estava lá quando esse miserável prometeu para a mulher dele que ele ia estar com ela até a morte, até que a morte os separasse. Então, Deus, eu quero pedir, mata esse miserável agora. Dá um infarto nele, fulmina ele. Ei, pastor, o que é isso? Eu falei: não, essa oração do divórcio, você não queria? Eu falei: desse jeito, não. Eu falei: não, é desse jeito. Se você quiser, nós vamos tentar um pouco mais. Foi o final da história. Sabe, querido, nós precisamos permitir que a visão de compromisso venha para o nosso coração de acordo com o que a Bíblia ensina. E o texto está dizendo que Deus foi testemunha. Ele não só reconhece com a aliança, mas ele diz: eu estava de olho quando você fez essa aliança. O casamento não é só uma aliança entre os cônjuges. No dia que eu casei, eu estabeleci uma aliança pública com a minha esposa, mas eu não fiz apenas uma aliança com ela e ela comigo. Naquele dia nós entramos no que nós podemos chamar de uma dupla aliança, porque não era só uma aliança entre nós, mas o casamento também é parte de uma aliança com Deus. Um dos 10 mandamentos, que são chamados na Bíblia de as tábuas da aliança, as palavras da aliança, porque era parte da aliança que Deus estabeleceu com os homens, um dos 10 mandamentos que Deus deu foi: não adulterarás. Ele disse: você não vai quebrar o matrimônio. Você ainda pode pegar um outro que ele menciona sobre não cobiçar, ele ainda inclui: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Jesus conseguiu pegar esses dois e colocar num só. Quando você olha para o que a Bíblia ensina sobre o casamento, ele não é só parte de um compromisso que eu estabeleci com a minha esposa e ela comigo, mas um compromisso que nós dois temos com Deus. Vai comigo para Provérbios, capítulo 2, eu quero te mostrar isso. Provérbios, capítulo 2, versículos 16 e 17. O texto está falando de uma mulher adúltera. E ao falar sobre a mulher adúltera, o texto diz assim, Provérbios 2, 16 e 17: para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. A Bíblia diz que ela deixa o amigo da mocidade, mas se esquece da aliança do seu Deus. O problema dela se tornar uma pessoa adúltera não foi só deixar o amigo da mocidade, mas foi esquecer da aliança de Deus. Porque a aliança com Deus, querido, determina que a gente honre o matrimônio. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, é uma dupla aliança, é uma aliança, e interessante que tanto o texto de Malaquias, que nós citamos da aliança, diz que Deus foi testemunha da aliança entre o homem e a mulher da sua mocidade. Aqui, quando fala da mulher adúltera, diz que ela deixa o amigo da sua mocidade. Deus está falando algo interessante a respeito do casamento, que nós também precisamos entender. Quando ele fala a respeito do que Deus uniu, né, o homem não separar, e normalmente, via de regra, salvo exceção, os casais se unem por ocasião da mocidade. Deus está dizendo que essa pessoa com a qual você uniu, que você tanto desfrutou, ela não deve ser deixada ou abandonada depois. O que me faz, querido, rechaçar um tipo de piada que às vezes até entendo quando está na boca de um ímpio, mas não consigo aceitar que essa brincadeira seja feita por um crente. Já vi alguns deles, de vez em quando menciona o aniversário de 40 ou de 50 anos da esposa, brincar que vai trocar de 40 por 2 de 20 ou de 50 por 2 de 25. Nem de brincadeira essas coisas deveriam entrar na nossa vida. Nós precisamos ter o entendimento de que o nível de compromisso, de aliança que estabelecemos, não é só de um para com o outro, entre o casal, mas, na verdade, ele é um compromisso que envolve o próprio Deus. A Bíblia diz que Abraão combinou com Sara que quando ele chegasse em lugares onde Deus não era temido, daqui a pouco eu vou ler esse texto, Gênesis 20, que ela deveria contar uma história de que ela era irmã dele e não esposa. E ele disse, a razão pela qual eu vou pedir isso para você é porque eu tenho medo que essas pessoas que não têm o temor de Deus me matem para poder ficar com você, porque você é bonita. Agora, com isso, Abraão, que ele está traçando um perfil de como era a sociedade dos seus dias. Ele está mostrando o retrato da sociedade sem Deus, dos que não têm o temor de Deus. Ele está dizendo o seguinte, Sara, esse povo não tem escrúpulo para matar. Eles podem querer me matar para ficar com você. Mas mesmo essa gente que mata, eles não ficam com mulher casada. É isso que ele está dizendo. Ninguém vai vir tomar você e me deixar aqui sozinho. Porque eles têm o temor de violar um casamento. Mas eles sabem que eles podem se casar com uma mulher viúva. Então eles vão me matar para deixar você viúva, para depois que não tem casamento na história, eles dão o segundo passo. Você não pode dizer, querido, que eram pessoas totalmente sem escrúpulo, mas não tinha escrúpulo algum em relação ao homicídio. Mas olhava para o adultério como algo mais sério, perigoso ou trágico que o próprio homicídio. E nós estamos falando da sociedade sem Deus, mas que um dia, querido, teve valores a respeito do casamento. E hoje em dia, infelizmente, a gente não está vendo isso, não é só na sociedade, não é só lá no mundo. O problema é que a força dos valores do mundo está entrando dentro da igreja. Eu estou assim, pasmo com a quantidade de pastores e líderes da qual a gente tem notícia, que acabam se divorciando. E eles mesmos, até para advogar em causa própria, começam a proclamar esse nível de tolerância. Irmãos, há situações, eu não estou aqui para julgar ninguém, onde o divórcio realmente acaba acontecendo e a gente não pode dizer que uma pessoa sozinha vai conseguir fazer o casamento funcionar. Eu creio, no entanto, que existe graça de Deus para trazer restauração a casamentos. Existe graça de Deus para fortalecer aqueles que nem conseguiram restauração para o seu casamento. Então, não estou tentando jogar pedra em ninguém. O meu propósito hoje não é aconselhar nenhum casal. O meu propósito hoje é tentar ajudar você, casado ou não, a ter a visão correta sobre o matrimônio e quanta honra e valor ele deve ter. Você pode dizer amém? Alguém me disse, pastor, eu queria ter ouvido essa mensagem 40 anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos atrás. Agora talvez seja tarde, e às vezes digo para um, pode ser tarde para você, mas talvez dê tempo de você passar a visão correta para os seus filhos. Talvez dê tempo de você ser um instrumento para salvar outros casamentos. Talvez ainda dê tempo para você ser um propagador da visão, né, do valor e da importância que o casamento tem. Então, vamos ler esse texto de Abraão e Sara, Gênesis capítulo 20. Eu falei do plano original, da força, do peso de aliança, do que é essa união. Mas eu quero terminar mostrando para você como Deus decidiu proteger o casamento com unhas e dentes. Em Gênesis, no capítulo 20, nós temos uma lição, um capítulo inteiro do livro de Gênesis dedicado a isso. Nós temos uma lição muito importante aqui. O texto diz assim, Gênesis 20, a partir do versículo 1. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite. E lhe disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permitir que a tocasses. Irmão, deixa eu dizer, tem muita gente achando que porque faz as coisas na sinceridade do coração não erra. Deus diz, por causa da sinceridade do coração é que eu estou te advertindo. Mas você está indo para pecar contra mim. É o que Deus falou com ele. Vamos lá. Versículo 7. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. A tradução da Bíblia na linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá, minha própria, diz que Deus falou para ele, vou acabar com a tua raça. E aqui era literal, né? Morrerás tu e tudo que é teu. 8. Levantou-se Abimeleque de madrugada. O camarada não conseguiu nem esperar o dia amanhecer. Chamou todos os seus servos, lhes contou todas essas coisas. A Bíblia diz, e os homens ficaram muito atemorizados. Eu creio que o que está faltando hoje em dia para muita gente nesse assunto de casamento é temor de Deus. Ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? E essa frase, tamanho pecado, querido, mostra que existe distinção de pecado. De vez em quando eu vejo gente falando, não tem esse negócio de pecadinho e pecadão. Tem sim, irmão. Para estar separado de Deus... Qualquer pecado separa, não depende do tamanho. Mas como consequência, eles produzem consequências diferentes. Jesus disse a Pilatos, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Se Jesus está falando que alguém tem maior pecado, é porque tem distinção de pecado e pecado. Eu sempre dou esse exemplo. Se eu mentir para você, amanhã, por exemplo, eu posso reparar a mentira falando a verdade. Se eu matar você... Não precisava ter sido eu matando você, né? Poderia ser você matando o outro no exemplo. Mas tudo bem. Então, a diferença, querido, de consequências, tanto no reino natural como no reino espiritual. Quando a Bíblia fala dos filhos de Eli, diz que era muito grande o pecado que eles cometiam contra o Senhor. Então, aqui ele está perguntando para Abraão, em que pequei eu contra ti para trazer esse tamanho pecado sobre mim e sobre meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão, que estavas pensando para fazer tal coisa? Em outras palavras, está perguntando, você está louco? Você perdeu o juízo? Você perdeu a noção? Versículo 11. Respondeu Abraão, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela, de fato, é também minha irmã, filha de meu pai, não da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela, esse favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque, a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse, dei 1.000 ciclos de prata a teu irmão, será isso compensação por tudo quanto se deu contigo e perante todos estás justificado. E orando a Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Deus disse, você seguir com esse negócio, a consequência é pior. Eu mato você e tudo que você tem. Para agora o processo, devolve a mulher. Mas só porque o processo iniciou. A Bíblia diz, todas as mulheres da casa de Abimeleque já haviam sido feridas. A Às vezes eu li esse texto e dizia, Deus, o senhor tinha que ter jogado mais duro era com Abraão. Abraão que te conhecia, Abraão que mentiu, Abraão, né? E parece que o negócio pesou do lado do cara que não sabia de nada. Mas aqui, querido, Deus não está repreendendo conduta. É isso que nós precisamos ter em mente. Deus não está dizendo para Abimeleque, você foi pior que Abraão. O que Deus está defendendo é o casamento. O que Deus está defendendo é o matrimônio. E isso é o que precisa ser enxergado. Essa visão, querido, eu escolhi esse texto porque tem gente que acha que Deus decidiu lutar pelo casamento com os videntes na época da lei de Moisés. Porque ainda que Moisés, por um lado, tenha autorizado o divórcio, por outro, ele trouxe uma palavra muito específica a respeito de como lidar com o adultério. Abra comigo em Levítico, no capítulo 20, no versículo 10. Levítico 20, verso 10. Que diz assim, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Os dois deveriam ser julgados. Então, se por um lado você olha e parece que Moisés afrouxou a corda em relação ao divórcio, ele estabeleceu todo um padrão de como o divórcio deveria acontecer. Mas ele estabelece, querido, uma proteção, uma blindagem no casamento em relação à questão do adultério. Tem muita gente que lê o Velho Testamento achando que Deus era sanguinário demais. Mas se a gente entender que por trás disso, querido, Deus estava mostrando o valor, a importância que o casamento tem, e tentarmos sugar disso o entendimento correto, desse lugar de honra que o matrimônio deve ter, eu creio que isso já faria toda a diferença na minha e na sua vida. Então nós temos Deus antes da lei, defendendo o casamento. Nós temos Deus durante a lei, defendendo o casamento. E aí tem gente que acha que agora, na nova aliança, Deus afrouxou a coisa. Tem muita gente que achando que a graça é Deus fazendo vista grossa para pecar, dizendo, vai, gente, peca, eu entendo vocês. Isso não é a mensagem da graça. Isso é uma das maiores desgraças que tem entrado no corpo de Cristo, esse engano sobre a graça. A Bíblia diz em Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 11, até o 14, diz que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Mas aí Paulo diz a Tito, ensinando-nos que, renegadas as paixões, as impiedades, vivamos no presente mundo de forma sóbria, justa, santa. A graça, querido, não é Deus dizendo, você pode continuar vivendo da forma que você quiser, e eu simplesmente vou ser tolerante com você. Deus oferece uma misericórdia para restaurar e tirar a pessoa do pecado, e ensina a não mais pecar. Você consegue entender a diferença? Então, com esse entendimento, vamos comigo lá para o Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. E a gente vai ler a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1. O texto diz assim, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé, no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, mas ouvindo eles a resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, que eu acho que é os que pecaram mais, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde são aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela, ninguém, senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. O que nós encontramos, querido, nessa revelação da graça? João começa o seu evangelho dizendo, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, porém, vieram por meio de Jesus Cristo. O que é essa graça que o Senhor Jesus traz? É a oportunidade que alguém que cometeu o pecado do adultério, em vez de executado, possa ser, na verdade, restaurado. Mas não é um aval de Deus, querido, para que o casamento continue sendo ferido. Porque Jesus vira para essa mulher e diz, vai, não peques mais. E diz, coloque um ponto final nessa sua agressão ao matrimônio. Ele está dizendo, eu ofereço misericórdia e restauração para você como pessoa. Mas eu não estou fazendo isso às custas de sacrificar o valor do matrimônio. Então, a restauração que eu te ofereço é para te arrancar do pecado, não para que você permaneça nele. E você precisa interromper e quebrar esse ciclo. Irmãos, eu não creio que o adultério é um pecado imperdoável. Eu não creio que ele é imperdoável nem para Deus e nem para um cônjuge. A gente crê e tem proclamado uma mensagem de restauração para os casamentos. E eu já vi muita coisa nesses 20 anos, querido, para não duvidar de mais nada do que Deus pode fazer quando as pessoas permitem que Deus age. Mas o que Deus está fazendo aqui ao não executar o adúltero e oferecer a misericórdia transformadora não é deixar de valorizar ou proteger o casamento. Aliás, eu só creio, querido, que o casamento realmente possa ser vivido nesse padrão de fidelidade e exclusividade quando Deus entra. Deus quer ser parte do casamento desde o início. Quando ele criou Adão e Eva, ele não respeitou nem a lua de mel dos dois. A Bíblia diz que todo santo dia, né, o Senhor estava lá visitando os dois, como quem diz, eu quero ser parte disso. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho aqueles que a edificam. Nós precisamos construir com Deus. Eu creio que nesse momento Deus está dizendo para essa mulher, eu quero mudar a história do seu casamento, eu quero mudar a história dos outros casamentos que você ajudou a destruir, mas essa graça que é oferecida como fonte de transformação, não é Deus afrouxando os valores do casamento. Por quê? O que nós lemos no livro de Hebreus está na nova aliança, no tempo da graça. Deus julgará os impuros e adúlteros. Aqueles que se arrependem do seu pecado podem conseguir perdão e misericórdia. Mas aqueles que insistem no seu pecado vão ser julgados porque Deus continua protegendo e defendendo o matrimônio. Graças a Deus, ele permite que haja restauração. Mas a gente precisa olhar essa visão, querido, onde Deus, na verdade, estende essa promessa de juízo. Ele oferece o perdão, sim, mas também proíbe a continuidade do pecado para que haja, de fato, essa restauração. E todo o tempo na Bíblia o que nós vamos encontrar é um Deus dizendo até para quem feriu o casamento, estou disposto a te perdoar, a te transformar, mas Deus tentando reconstruir a visão correta. E como eu disse antes, isso não vai afetar só o seu casamento, mas a sua relação com Deus. Você pode dizer amém? Para terminar o que começamos falando lá em Mateus, sobre a questão dos eunucos, abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. O apóstolo Paulo diz assim, ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor. Você pode repetir essa frase comigo? Diga, ordeno, não eu, mas o Senhor. Então, irmão, não resta dúvida que isso é a ordem de Deus. Amém? Não há questão de opinião, do entendimento que um tem, que outro possa ter diferente. E diz, ordeno não eu, mas o Senhor. O quê? Que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Em outras palavras, e vice-versa. Ele diz, não sou eu dizendo, Deus está ordenando. A mulher não deve se separar do marido, nem o marido separar da mulher. Essa é a ordem primária de Deus. Se separar, e há momentos em que a separação é inevitável, porque não depende só de um. Então, vem agora a segunda ordem. Não era para separar, mas separou. Então, eu sei, querido, que há uma exceção que Jesus estabeleceu em Mateus 19. Eu estou muito ciente dela. Mas eu não gosto de pregar exceção. A gente aplica exceção quando o caso acontece. Mas não gosto nem de ficar pregando exceção. Porque sempre tem gente de tentar inventar um jeito de fazer a exceção acontecer. Que ali uma vez socorremos uma mulher, ela era da igreja, ligou para a gente, assim, pedindo ajuda, pedindo que a gente corresse para lá, porque ela tinha acabado de flagrar o marido, foi assim, né, o flagrante mesmo em adultério. E quando nós chegamos, ela estava com a cara de feliz, eu até achei que ela estava meio surtada, porque assim a cara dela estava muito feliz. E a hora que a gente foi falar com ela, tudo bem, ela disse, graças a Deus, eu peguei esse miserável fazendo isso, agora eu posso me livrar dele. Quando eu vi aquilo, querido, já no meu espírito algo fechou. Aí você vai mexer na história. A mulher vinha boicotando o marido fazia meses. Até que o infeliz não aguentou. E ela disse, pronto, agora eu consegui fazer, você me dá o direito de me livrar de você. Por essas e outras razões, eu prefiro não pregar a exceção. Eu prefiro aplicá-la quando ela acontece, mas ensinar todo mundo a nunca procurar o espaço para exceção. Nós temos que fechar porta para a exceção. Você pode dizer amém? Então, eu sei que existe a exceção, eu não estou anulando ela, mas via de regra o Senhor está dizendo, olha, não separe. Mas se separar, não sai correndo querendo reconstruir. Ele disse, tem duas opções se você não está lá naquela exceção. Ou você reconcilia, e a mensagem de reconciliação precisa voltar a ser proclamada nas igrejas. Ele disse, se não der jeito de reconciliar, permaneça só. Quando Jesus diz, há eunucos que nasceram assim, ele fala de quem tem o dom do celibato. Há eunucos foram feitos pelos homens, não tiveram escolha. Mas ele diz, há pessoas se fazem eunucos pelo reino. O que é se fazer eunuco pelo reino? Eu não tenho dom, eu não nasci assim, eu não tenho vontade nenhuma de viver sozinho, eu tenho minhas necessidades, mas para não violar os princípios do reino, por colocar Deus e a sua palavra em primeiro lugar, eu me faço eunuco. Decidindo viver num lugar onde eu vou contar com a graça de Deus para vencer toda e qualquer forma de tentação, mas ser fiel ao Senhor. Essas duas mensagens, de se fazer eunuco pelo reino e a mensagem de reconciliação, precisam voltar a ser pregadas. São verdades, querido, que nós precisamos praticar. E de vez em quando tem sempre um crente cabeçudo me fazendo aquela pergunta, mas não tem direito de ser feliz? De vez em quando, para alguns, eu digo, tem, você nasceu pobre e rouba um banco. Porque o meu direito de ser feliz, querido, não pode acontecer de qualquer forma. O meu lugar de felicidade está dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu. Até porque nós não podemos pensar em felicidade momentânea apenas. Nós precisamos pensar na eterna. Um dia eu conversei com um irmão e eu falei, querido, você não tem direito a um novo casamento. Nós já reviramos sua história de ponta a ponta. Não existe nada que te dê o direito de um novo casamento. Ele falou, me dá um bom motivo. Eu falei, vou te dar um bom agora. Em Apocalipse, a Bíblia diz quem entra no reino. Diz que aqueles que lavarem as suas vestes pelo sangue de Jesus terão acesso à cidade santa e vão poder entrar pelas portas. Se quem entra é quem lavou as vestes no sangue, quem é que não entra? Vamos lá, gente, qual a lógica? Quem é que não entra? Quem não lavou as vestes. Mas aí João escreve assim, ficarão de fora os mentirosos, os covardes, aí ele diz os adúlteros ou impuros. Quando ele começa a fazer a lista de quem fica de fora, é lógico, querido, que quem não lavou as vestes já está fora. Mas ele começa a falar de quem um dia lavou, mas agora está maculando as suas vestes a ponto de não entrar. Eu falei para ele, você entra numa nova relação. Porque a Bíblia não te reconhece o direito de entrar. Jesus disse, essa nova relação é um adultério permanente. E essa sua prática de adultério permanente vai te deixar do lado de fora. Ele falou, e se o dia que nós chegar no céu, o Senhor descobrir que estava errado? Eu falei, vou te dar um abraço e dizer, me perdoa. Eu falei, vou olhar na sua cara diante de Jesus e dizer, Jesus, o Senhor sabe que eu fui o melhor que podia para ajudar o abençoado aqui, mas eu vou olhar para você e dizer, eu posso até ter sacrificado sua felicidade momentânea, daquela bem passageira naquela vida. Mas vou dizer para você, olhar nos meus olhos e dizer, mas me agradeça que eu garanti a sua entrada para aquele lugar de felicidade eterna. Eu falei para ele, mas se quem tiver errado é você. E nós não estamos disputando opinião. Falei para ele, eu estou te dando todos os argumentos da palavra, você não tem nenhum para me dar. Eu falei, se você decidir passar por cima disso e você tiver errado, talvez você até seja um pouquinho feliz aqui antes de morrer. Mas vai viver uma infelicidade eterna. Falei, você está disposto a arriscar isso? Ele falou, não. Falei, Deus te abençoe ao entrar no clube dos celibatários. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Não estou dando aconselhamento para ninguém, querido. Isso precisa acontecer de forma pessoal. Cada vida passa por circunstâncias que merecem atenção, vários questionamentos. O que eu estou tentando fazer hoje é proclamarmos uma mensagem que tem que ser anunciada e que restaure o valor do matrimônio. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Eu quero que a gente ore. E eu quero encorajar você, querido, a acreditar que Deus não quer apenas que você esteja preso dentro do matrimônio, refém de um compromisso que vai ser vivido de uma forma infeliz. O plano de Deus não é que você olhe para o casamento e fazer o quê? Estou aqui e agora não posso mais sair. O plano de Deus é te levar a um lugar onde você possa encontrar realização. Você pode dizer amém? Outro dia eu ouvi alguém brincando que duas palavras que descrevem bem o casamento é beleza e paciência. Aí o interessado em saber, eu falei, me explica. A pessoa disse, se der certo, beleza, se não der, paciência. Mas o que eu creio não é que Deus te dê apenas paciência. Eu creio que Deus quer nos levar a um lugar de realização. É possível chegarmos nesse lugar. Alguns anos atrás, Deus me deu uma palavra muito forte, em sonhos. Tinha ido há quase 19 anos atrás fazer o casamento do Marcelo, um dos nossos líderes de louvor e adoração, está lá no fundo do Marcelo. E antes de chegar lá, nós tivemos assim um caminho árduo. Sentei no dia anterior com um casal da igreja, que pastoreávamos na época. Estourou a bomba antes da gente conseguir almoçar. Os dois resolveram abrir o jogo, a história. E começaram a confessar adultérios múltiplos. E não é confessar como quem abre querendo ajuda. Um jogava na cara do outro mesmo para querer machucar, o outro pisava mais. Pensa numa confusão, irmão. A gente viu que nem aparência direito não tinha mais para aquele casamento. Muita agressão física já. A nossa primeira conversa durou do meio-dia até a meia-noite e meia. Para você ter uma ideia de como estava. A gente pediu um tempo para conseguir ir para casa, tomar um banho, arrumar as coisas para viajar o dia seguinte. E a gente estava tão preocupado com eles que não tivemos coragem de deixá-los sozinhos por dois dias. A gente estava com medo deles se matarem. E nós levamos eles conosco, eu e a Kelly, para a viagem. Pensa em 4 horas de briga dentro do carro, irmão. Aquele negócio, uma canseira física, emocional, foi desgastante em todos os sentidos. E eu lembro que eu falei para Deus, se você conseguir fazer algo que mude a história desse casal, eu nunca mais vou duvidar do que você possa fazer por ninguém. Eu era recém-casado, tinha 1 mês e meio de casado. A gente não tinha bagagem ou estrutura para lidar com aquilo. E quando nós chegamos, Marcelo queria saber o que eu ia pregar. Acho que ele imaginou que o casamento dele ia ser um culto de avivamento, cura, milagre, batismo do Espírito Santo, não sei. Eu normalmente casamento falo de 10 a 15 minutos no máximo, com as cerimônias rápidas, objetivas. Ele falou, o que você vai pregar? Eu falei, não sei. Ele falou, como não sabe? Eu te trouxe para pregar, a igreja quer te ouvir. Eu falei, Marcelo, você vai para a lua de mel no domingo, eu vou pregar para a igreja vai me ouvir no domingo. Eu falei, no seu casamento eu vou dar uma palavra curta, é por isso que eu nem pensei ainda. Se pensar, eu falo muito. Né? E ele falou, não acredito, eu te trouxe para pregar e você não tem uma palavra, não sei. Eu falei, cara, vai dar tudo certo. Ele falou, não, pelo menos me prometa que você vai orar a Deus e perguntar se ele não tem uma palavra específica. Eu falei, tá bom, eu prometo. Aí por que prometi? Depois de uma feijoada que ajudou a piorar o cansaço da noite mal dormida, da viagem, eu fui para casa que me hospedaram e falei, Deus, eu não aguento, o senhor sabe que eu mereço essa cochilada, mas como tua palavra diz que aos seus amados o senhor dá enquanto dorme, estou aberto. Eu acho que eu fiz a oração mais por desencargo de consciência pelo que eu prometi ao Marcelo do que esperando acontecer algo. Mas o que aconteceu naquele dia me classifica, me autoriza a falar como qualquer profeta do Velho Testamento dizia: veio a minha palavra do Senhor. Eu não sei se foi um anjo de Deus, se foi uma pessoa virtual, porque foi no sonho, mas alguém me explicou João capítulo 2 sob uma perspectiva que eu nunca vi, dizendo que o primeiro milagre que Jesus operou foi num casamento. Antes de resolver qualquer outro tipo de problema, antes de intervir em qualquer outro tipo de necessidade, o primeiro milagre de Jesus era num casamento. E aquela pessoa me dizia, isso deve te fazer entender o valor que o casamento tem aos olhos de Deus. Eu tinha começado meu ministério, querido, vendo muita cura, muito milagre físico. Mas eu estava diante de um casamento que eu não acreditava ser possível ser restaurado. E ele me dizia, mais do que tudo que você já viu Deus fazer pelas pessoas em outras áreas, você tem que aplicar fé, que vão acontecer milagres nessa área, nos casamentos. E aquela palavra que ele me deu aquela noite foi o ponto de partida de restauração desse casal, que hoje trabalha restaurando muitos casais. Foi um divisor de águas na nossa vida. Ele começou a me explicar que o vinho que acabou, há um simbolismo na Bíblia de que o vinho está relacionado com alegria, um símbolo até do Espírito Santo. Eu tenho essa palavra com a versão de uma hora, chamada Milagre no Casamento, no nosso site. Se você entender que precisa aplicar isso para o seu casamento, separe um tempinho para ouvir. Eu só quero resumir. Ele me explicava que o assunto gira em torno do vinho terminar. Mas de Deus trazer um vinho que, quando o mestre-sala provou, disse é melhor do que o primeiro. Ele falou, normalmente as pessoas dão vinho bom no início, depois entra a medida econômica, baixa qualidade. E diz, você guardou o melhor vinho para depois. E onde explicava que o nível de realização que Deus pode trazer depois de uma intervenção é maior do que aquilo que já se viveu até na lua de mel. Mas ele me explicava que Deus nunca faz esse milagre sozinho. Jesus não fez aparecer vinho nas talhas. Ele mandou que as talhas fossem enchidas com água. Então ele transforma a água em vinho. A água é a matéria-prima do milagre. Haviam 6 talhas de pedra, os 6 na Bíblia representam o número de homem. Desde Gênesis, onde o homem é criado no 6º dia, até Apocalipse, que fala do 666 como número de homem, não do diabo. Ele diz que as 6 talhas estavam relacionadas com algo humano. Em primeiro lugar, fala do coração de pedra, o que Jesus chamou do grande motivo da falência do casamento. Mas ele também falou sobre a importância de que, o que era essas talhas, irmão? Eu já tive 2 vezes em Caná da Galileia, e lá eu vi uma dessas talhas de pedra que remonta ao primeiro século da era cristã, mais ou menos desse tamanho. É um grande bloco de pedra que é talhado. Eu não sei se a gente chama talha, se a etimologia da palavra tem a ver com isso, mas é uma pedra talhada, cavada. E a verdade é que o tanto de vinho que Deus pode colocar, querido, depende do tanto de água que você pôs. A Bíblia diz que eles encheram até em cima. Mas a Bíblia diz que variava de 2 a 3 metretas em cada talha. Metreta era 40 litros. Então, de uma talha para outra, chegava a dar 40 litros de diferença, porque algumas foram mais cavadas, outras foram menos cavadas. E ele me dizia que eu e você precisamos nos sujeitar ao tratamento de Deus, onde Ele vai talhar, trabalhar nossas vidas. E esse é um processo lento e doloroso, querido. Mas nós precisamos ser trabalhados por Deus. E o grande segredo é que eu e você nos enchamos de água, que é uma figura da palavra e do Espírito Santo. Irmão, eu não acredito num casamento que seja de fato bem sucedido, sem que eu e você nos enchamos da palavra e do Espírito Santo. Todo santo dia, nós precisamos entrar nesse lugar em Deus, onde deixamos a palavra e o Espírito prevalecer. De vez em quando, eu e você podemos cometer nossos tropeços de carnalidade, mas nós precisamos correr para esse lugar, onde o Espírito e a palavra prevaleçam. Porque a partir disso, Deus pode fazer um milagre, que não só vai dar a você a realização que terminou, mas pode dar uma realização maior do que a que você teve. E o final dessa história termina com Deus sendo glorificado. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus creram nele, que ele manifestou sua glória. E é o que eu entendo, querido, é quando Deus opera um milagre no casamento, ele não está pensando só em você, na sua alegria. Ele, na verdade, está pensando em te colocar na vitrine. E ele quer, através de você, poder se mostrar e mostrar ao mundo o que ele pode fazer. Quando a gente fala desse lugar de compromisso no casamento, querido, não é a cadeia emocional para você viver preso num lugar de infelicidade. Nós podemos viver num lugar de realização. Eu acredito nisso, querido. Eu sei que há quase 19 anos atrás, quando Deus me deu essa palavra com 1 mês e meio de casado, quando eu pregava isso, tu olhava para mim, eu lembro de alguns falando, quero ver daqui 20 anos. Eu estou quase chegando lá. E hoje eu posso dizer, depois de quase 20 anos, experimentando esse vinho, eu sou cada dia mais apaixonado pela minha mulher. E não é só pela pessoa extraordinária que ela é. É porque ela vive se enchendo de água. E quanto mais eu e você nos enchemos de água, mais Deus pode fazer por nós. Sabe, querido, eu creio, depois de 20 e tantos anos no ministério, vendo tantos milagres nos casamentos, não tem mais uma situação para a qual eu olho e digo, isso não é possível. Se nós permitirmos, Deus não vai poder fazer sozinho, mas se nós permitirmos, Deus vai fazer. Eu quero lançar um desafio e um encorajamento ao seu coração, para ter uma atitude de honra ao matrimônio. lutando por toda a reconciliação, se você viu o seu casamento entrar em colapso e desabar. Se chegar ao ponto onde isso não é mais possível, e você não tem autorização bíblica para reconstruir, decida que você vai deixar Deus preencher a sua vida. Outro dia uma pessoa falou para mim: pastor, eu sou uma pessoa nova. Como quem diz, eu estou pegando fogo aqui com meus hormônios, eu não sei se eu aguentar. Eu falei, e o solteiro que não conseguiu casar, vai ter a mesma desculpa para poder pecar? E a pessoa que ficou viúva cedo, e talvez está numa condição de não conseguir casar. A gente precisa pensar muito mais, querido, num Deus que vai nos dar capacidade de viver da melhor forma possível e encontrar a realização nele do que qualquer outra coisa. Como eu disse, hoje eu não estou tentando aconselhar ninguém. Talvez muito do que você está ouvindo exige de você uma conversa com a liderança. Eu já quero te garantir que não vai ser hoje, no fim do culto. Mas eu quero encorajar você a ter uma visão de darmos honra ao casamento, sabendo que Deus vai defendê-lo com unhas e dentes. Ele vai atropelar quem se colocar no caminho entre ele e o plano dele para o casamento. E é melhor a gente estar no lugar daqueles que honram. Você pode dizer amém? Eu quero que você levante sua voz a Deus em oração. E eu quero que você ore não apenas pelo seu casamento, se você é casado. Os solteiros, eu quero que vocês orem para casar. Eu estou orando muito para vocês casarem. Vocês têm que fazer a parte de vocês também. Ora, clama, profetiza, chama a existência. Mas eu quero que a gente ore também para que Deus traga uma visão forte do matrimônio. Quer você esteja nele, quer não. Amém? Comece a falar com Deus. Pai, eu tentei da melhor forma possível expressar os valores da tua palavra. Eu sei que se o Senhor não vivificar a palavra, ela será, oh Deus, nada mais do que uma conversa ou um discurso qualquer. Mas nós oramos que o teu Espírito torne viva a tua palavra em nós. Nós oramos, ó Deus, por uma nova visão e uma nova mentalidade sobre o casamento e o matrimônio. Nós queremos estar entre aqueles que honram esse casamento que é digno de honra. Ó Deus, nós queremos dar valor sob a perspectiva do Senhor. Nós queremos, ó Deus, conseguir entender esse lugar precioso que o casamento tem. E sermos parte daqueles que lutam, lutam não apenas pelo seu matrimônio, lutam para salvar o matrimônio de outros, lutam para proclamar a tua palavra, aquilo que o Senhor, ó Deus, tem estabelecido em torno do matrimônio e que o Senhor pode fazer por nós. Mas eu quero orar também, ó Deus, por cada família aqui. Eu quero orar pelos casados e que precisam, ó Deus, daquela manifestação do Senhor e do teu poder no seu matrimônio. Eu quero orar por aqueles que ainda vão se casar. Eu quero orar por aqueles que assistiram, ó Deus, o colapso do próprio casamento. Estão, ó Deus, ou na fase de clamar e orar para que o milagre aconteça. Ou alguns estão naquele lugar de precisar contar muito com a tua graça e o teu sustento. De qualquer forma, eu oro, ó Deus, não apenas aqui agora, não apenas essa noite. Eu oro que em cada noite dessa conferência, o sopro do teu Espírito venha sobre nós com força, com intensidade, Pai. Em nome de Jesus. E possa alcançar cada um dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo. Querido, nenhum casamento se restaura apenas com a imposição de mãos e uma breve oração. A gente precisa orar, trabalhar em cima disso, se dedicar a isso. E eu tenho certeza, se você decidir trilhar esse caminho, você vai encontrar a graça e o favor do Senhor. Você pode dizer amém. Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 30 16 65 88 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.